limitadas e o que vão receber. A merda do trabalho que não dá para viver. Não ser estudado não é questão. Vai provar uma vida abaixo do cão. E é dado onde não há condições. Para a vida do pobre não há soluções. Tu és o escravo do sistema. Tu és o escravo do sistema. Tu és o escravo do sistema. Tu és o escravo do sistema. Já trabalhar, o esforço físico os pode matar. Constrói cidades e que vão receber. A merda do salário que não dá para viver. Não ser estudado, não é questão. Para provar uma vida abaixo do cão. Se andar onde não há condições. Para a vida de um pobre não há soluções.